Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo. Este som é da banda sonora de um dos filmes da minha vida, O Tempo de Ciganos. O Tempo de Ciganos tem a particularidade de ser o primeiro filme integralmente falado na língua cigana, mas tem mais. É considerado uma das grandes obras dos anos 1980, foi o primeiro grande sucesso público de Kusturica, um singular realizador sério, e deu ao cineasta o prémio da melhor realização no Festival de Cannes de 1989. O Tempo dos Ciganos é um pertinente olhar pela cultura e tradição ciganas, um hino ao modo cigano de vida, ao amor e à magia. Kusturica aproveita para abordar questões sempre importantes, como as crises da adolescência e a sua passagem para o mundo dos adultos, com a natural destruição dos sonhos de criança. Com Borim no Ouro, uma das faixas da banda sonora do Tempo de Ciganos, começou mais um capítulo de Classicamente, um capítulo dedicado à música cigana através do olhar de dois filmes, ou melhor, de extratos da sua banda sonora. A figura do cigano errante, que transporta na carroça toda a tralha, incluindo mulher e filhos, há muito tempo que me fascina. Tenho plena consciência de que esta minha visão da cultura cigana sofre de muito lirismo, mas não sei o que faça, nem por isso deixa de me fascinar. Consola-me que o Tempo de Ciganos também tem uma visão lírica da cultura exótica da comunidade cigana na ex-Jugoslávia. É certo que assistimos ao tráfico de crianças, à prostituição e ao crime, mas, por outro lado, temos imagens que remetem para uma profunda fantasia sob a influência do realismo mágico de García Márquez. Aproveito para confessar que é de García Márquez um dos livros da minha vida. O 100 anos de solidão. Manhinha e ciganhinha barugresta. Voltando ao filme, jogando duplamente com a realidade e a fantasia, Kusturica apresenta-nos uma galeria culturalmente complexa de personagens desfavorecidas, bizarras, mesmo fisicamente, ou de personagens marginais. Temos também animais que invadem a ação, às vezes em bandos, como cães e perus. Kusturica disse numa entrevista que os ciganos se movem facilmente da realidade para a ilusão e para o sonho e que isso faz parte da sua condição espiritual e percepção do universo. Do princípio ao fim, somos tocados ora por cenas oníricas de levitação e de movimento de objetos através da mente, artes em que o personagem central do filme é mestre, ora pela sensualidade dos desejos. E a intensidade operática e a euforia da excelente música de Goran Bregovic conferem uma audácia e uma energia sem par. Em síntese, O Tempo de Ciganos é um filme onde se celebra a vida. O centro da história é Peran, um jovem cigano com os mágicos poderes telecinéticos de que falei antes. No tempo da Jugoslávia, ele vive num gueto cigano com a avó, o tio e a irmã doente com osteomielite. A família vive dos poderes mágicos de cura da avó e da venda de pedra calcária. Peran está apaixonado pela vizinha, a sua única fonte de felicidade. Mas a mãe da moça não está pelos ajustes, dada a pobreza do rapaz, que para cúmulo é filho de um esloveno não cigano. O destino de Peran altera-se quando um dia a avó, com seus poderes mágicos, salva a vida do filho de Ahmed, um homem do mundo do crime. Em troca, Ahmed leva a irmã de Peran, a Liubliana, para ser curada da doença. O rapaz que os acompanha é seduzido para o mundo dos pequenos delitos. Ahmed convence-o a deixar a sua devotada avó e a namorada e a usar as suas capacidades mágicas para ganhar dinheiro ilegalmente. É levado para Milão, onde descobre que Ahmed administra um negócio de exploração de prostitutas e de crianças mendigas. A faixa da banda sonora que ouviremos a seguir é o fundo musical de numerosas cenas, uma espécie de coluna vertebral sonora do filme. Uma das mais belas cenas e certamente a mais espetacular é aquela em que os ciganos festejam o dia de São Jorge. A faixa chama-se Aderlezi. Everlessy é uma canção folclórica tradicional popular da minoria romani nos Balcãs. Everlessy é igualmente uma festa, em particular dos sérvios ortodoxos dos Balcãs e de outras partes do mundo. Celebrada a 6 de maio, coincide com outras celebrações religiosas e pagãs que celebram o regresso da primavera. Como disse, Everlessy é o nome romano para a festa sérvia de São Jorge. A versão que ouvimos é da banda sonora do Tempo dos Ciganos, mas há inúmeras interpretações. O próprio Bregovic fez variações para o filme. Aconselho a interpretação do irreverente violinista Nigel Kennedy com a banda polaca Krok. Também está no YouTube. Gosto da que temos estado a ouvir em fundo pelo coro Kammerchorgip, um coro dos Países Baixos, dirigidos por Imre Ploeg. Espero não ter pronunciado estes nomes muito mal. Peço desculpa por interromper a música. Esta versão pode ser encontrada no YouTube, deixo nas notas a ligação para ela. Outra faixa de que gosto particularmente tem o título de Talijanska. É uma valsa cigana de origem italiana. Começa com uma passagem pelo acordeão tocado pelo jovem Peran, para depois passar a outros instrumentos. Está lá a alma dos Balcãs. Italianski, pečarijana beše, siles manuša. per se rigales che si advocatura su di resciai a vi e polizai su le silenzie gene di che al pemante sarpo ciao a stradembo parrocchierte verda ser e armedesco una miglia in italiansco plano caudel parlo Passo de O Tempo de Ciganos para outro dos meus filmes preferidos, onde a música cigana tem ainda mais relevo. O relevo da música cigana é tanto que se pode afirmar ser esse o tema do filme. Lado Chodron, um título que significa Viagem Segura ou Boa Viagem. Lado Chodron é um filme em forma de documentário do realizador argelino Tony Galif. Ou antes, é um poema de amor ao povo cigano e ao seu folclore, música e dança. É uma viagem magnífica pela Odisseia cigana, desde o noroeste da Índia até ao sul de Espanha, percorrendo um total de 8 países: Índia, Egito, Turquia, Romênia, Hungria, Eslováquia, França e Espanha. Uma festa musical com imagens lindíssimas em que o protagonista é o povo cigano na sua totalidade. No YouTube, pesquise pelo nome Lado Chodron e encontrará várias pequenas cenas e até o filme completo. A maioria dessas cenas está repleta de lirismo, alegria e vivacidade musicais contagiantes. Ainda que algumas sonoridades possam soar estranhas aos nossos ouvidos habituados a outras sonoridades. A banda sonora de Lado Chodron é um convite a dançar ou balançar o corpo. O corpo e a alma. Macho Drone transcende os géneros cinematográficos, bem como as fronteiras dos países, abarca várias temáticas, como o amor cortês, indiano, sem que perca jamais o seu sentido crítico. A política está presente na melodiosa canção húngara que evoca os campos de Auschwitz, ou na flamenca que, como veremos mais adiante, denuncia a intolerância espanhola em relação ao povo cigano, ou na balada do ditador contra o regime do ditador romeno Ceausescu. Nesta balada, a voz e o violino são de Nikolai Neaksu, líder do grupo Taraf de Aidux, o conjunto musical romeno mais célebre no género, descoberto após a queda do Muro de Berlim. Talvez um dia lhe dedique um episódio deste podcast. Nesta balada, a voz de um ancião, cansada e sofrida por efeito da ditadura, funde-se de modo muito interessante com o mágico som que consegue ao esticar uma crina de cavalo sobre as cordas do instrumento. Obtemos como resultado a sensação da destruição e desolação de um povo que sofreu as consequências de uma rude e despiadada ditadura. É acompanhado pelo toque de um dulcimer, um instrumento de cordas percutidas de origem medieval. Ceaușescu criminalu, ala de-a mâncat amaru, Ceaușescu Nicolae ne-ar țara, în văpaie ne-ar țara, în văpaie. Outra particularidade de Lácio Drone é a análise de estados de alma, presente em muitas cenas. Há uma que me encanta particularmente. Descrevo-a, mas só ouvendo-a se pode captar totalmente. Uma criança e a sua mãe, da expressão desolada, esperam a chegada de um comboio numa estação inóspita da Hungria. Do outro lado da linha, um grupo de músicos ciganos espera o mesmo comboio. A criança vê-os, atravessa a linha, dá uma moeda a um dos músicos e pede-lhe que toque uma canção para a sua mãe. Os ciganos devolvem a moeda ao miúdo, doce e preocupado com a mãe. Devolvem-na rindo, como quem diz que estas coisas não se pagam. E, de imediato, põem-se a cantar uma música alegre, começam a dançar. Até a criança salta ao som da música com um sorriso rasgado. E quando a câmara se desloca para o outro lado e mostra a imagem da mãe, triste, vemo-la de repente começar a rir, a gargalhadas, ao ver a figura do filho a dançar. A exuberância de um espírito criativo partilhado parece ter operado nela uma transformação. Na na na na. Não cabem aqui, naturalmente, as 18 faixas da banda sonora de Lachodrome. Em avanço rápido, vamos até ao fim. O filme fecha em Espanha, primeiro com a canção Ramona, pelos Ciganos de Badajoz. Depois, a sequência final é uma canção de uma força musical impressionante que recorda a dura história de perseguições e sofrimento do povo cigano. Maria Ángeles Salazar Saavedra, conhecida como La Caita, cigana da Extremadura espanhola, canta com outras ciganas Pássaro Negro, e grita, cito apenas parte da letra, que traduz livremente: Ai, tu és uma cegonha que roçou a terra. Eu sou um pássaro negro caído nela. Por que me cospes na cara? Desde Isabela Católica, desde Hitler até Franco, foram vítimas das suas guerras todos os ciganos. Algumas noites morro de inveja, vendo como acaricias o teu cão. Ai, tu eres una cigüeña, ai, que roza la tierra. As perseguições dos reis católicos e das outras criaturas mencionadas na canção dariam para vários episódios deste podcast, qualquer um deles nada alegre. Talvez volte ao tema um dia destes. Para já, ficamos por aqui. Nas notas do episódio, deixo ligações para ver e ouvir algumas cenas do filme ou filme completo, esperando que, com o tempo, esses vídeos se mantenham disponíveis. Pode ler uma síntese deste episódio e de outros em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Então, até ao próximo capítulo de Classicamente. Classicamente, um divertimento de António Gomes.